Eu tenho que desenhar, velho. O Rob Lipio desenha enquanto dirige. Dirige. O Balbi enquanto grava podcast do Arama, não sei o que é pior. Beleza. Não, pelo menos o Balbi sabe desenhar, hein? Olha aí, ó. Verdade. Oh. Achei que os desenhos do Lipio saíssem tipo uma colisão de carro. Ele desenha enquanto ele dirige, desenha, né? Daquele jeito, imagina dirigindo, né, cara? Ele não deve fazer uma baliza. Não, chega, Rob Lipio. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vamos arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, cambada! Estamos aqui para mais um podcast Whatever. O podcast, a gente não vai fazer um remake de um podcast que a gente já fez aqui. Mas é quase isso, porque a gente já fez um sobre continuações de filmes de cinema. E hoje a gente vai fazer um sobre remakes. Estão aqui para remakear sua participação, o senhor Guilherme Balbi. Eu queria ver um remake daquela banda P.O. Box. Senhor Zenon! Tô querendo entender essa pauta até o fim do programa. Tá fumado? O que que tem, cara? Tô comendo trufa. Essa trufa tem coisa aí dentro. Minha irmã comprou umas trufas pra vender, cara, e eu já comi umas 10 já hoje e não paguei ela ainda. Ser Luiz Carlos Modeste. Eu quero um remake dos filmes da Mônica Motos. Senhor Moura. É mentira, o Modeste quer um remake dos filmes do Van Damme. também. Só se for com o próprio Van Damme, né? Senhor Marcelo Soares. Eu tô esperando os remakes dos filmes de Trapalhões dos anos 80, feitos com o Jacaré, Bebé, será com o nome daqueles outros que estão agora. E senhor Vini? É, falando em Trapalhões aí, eu tô esperando que o Didi faça um remake da Vida de Brian, que ele consiga fazer esse filme. Porque a onda agora é remake, né? O negócio é fazer remake. Não interessa se o filme merece um remake ou não, se o filme é realmente velho ou não. O negócio é fazer remake. É, vamos dizer a verdade, isso é falta de criatividade dos roteiristas, né? Temos aí o remake do Vingador do Futuro que estreou, eu não vi, mas a minha filha número 2 disse que é muito ruim. Temos o remake do Robocop sendo feito aí pelo José Padilha. E são dois exemplos dos bilhões de remakes que estão rolando. Então vamos tentar lembrar um pouco dos remakes que já saíram, que a gente assistiu e que a gente achou. Cada um citando um aí pra gente poder cagar regra em cima. Teve um filme que passava na sessão da tarde, que era muito bom, Fúria de Titãs, né? O primeiro, claro. Sim. E aí eu me deparei com aquela bosta, que no trailer também é muito bom, Worthington, né, o Avatar lá, e tá aí, Avatar é um filme que precisa um remake urgente, mas dessa vez um bom filme, né, que Avatar. Não, Avatar já é um remake de Dança com Lobos, cara, não sei, de Pocahontas. Pocahontas, o Fúria de Titãs foi um que eu esperava muito, teve um bom trailer, mas... O remake foi Dançar com o Duro, né, velho? Cara, vocês falaram agora, eu lembrei de um filme pornô que eu vi antigamente chamado Pocahontas. Meu Deus, que pariu! Selo Modeste de qualidade. Hoje o Modeste está on fire. On fire with lasers. Já começou com tudo, já. Quem mais viu o Fúria de Titãs? Você viu, Modeste? Cara, é um nojo. É ridículo. É uma ida sem volta. E é engraçado, né? Eles tinham tecnologia pra fazer um negócio legal, né? Tem um CG legalzinho e tal, não sei o que lá, mas os caras tão fodendo mesmo, é no roteiro, né, cara? Não adianta fazer um monte de remakes se os caras não conseguem mandar bem no roteiro, né? Pois é, é aquele negócio, né? O original é feito com técnica de stop motion e tal, bem antigo, e ficou datado. Não tem como, por mais que você goste, e eu gosto do filme, mas ele ficou datado pela técnica que ele utiliza. Pro pessoal de hoje, realmente não deve ser atrativo, né? Agora, pro pessoal curtiu da jeito e tal, e até ainda ri ainda de algum efeito tosco. Mas, pô, aí os caras têm um sucesso na mão que não tem como errar, né, cara? É a tecnologia atual pra fazer pra nova geração aquilo que é garantido, que, porra, é a ideia dele do remake é esse, né? É sucesso garantido, é um filme que já foi testado, já passou pelo crivo da audiência e aí vamos botar de novo na praça. E aí os caras fazem merda, né? É incrível a capacidade do ser humano. Olha, eu deitei a cabeça no travesseiro um dia e perguntei, Deus, por quê? Por quê? Por que fazer um remake de Conan o Bárbaro com Jason Momoa? Por quê, meu senhor? Nada justifica aquilo, cara. Não tem. Tem até a participação do Hellboy, é bacaninha. É, não. Mas vamos ser sinceros, assim. Não é um remake, né? Ele não usa a história de Conan o Bárbaro, usa? Exatamente, não. Usa um pouquinho aquela coisa da vão lá, destroem a vila dele, ele sai pra procurar. Também é a história do Robert Howard e tal, mas... Cara, eu parei de assistir esse filme na hora que ele volta com um ovo na boca lá. Logo no comecinho, né? Que? Tem uma coisa de ovo? É. Eles têm que botar um ovo na boca. Filho de Francisco? Mais ou menos isso. Tá aí um filme que tem que ter remake, hein? Filho de Francisco 2, né? Não vi essa porcaria até hoje, cara. Cara, não, sério, pra quê, cara? Todo mundo tem na cabeça o Conan com o Schwarzenegger. Cara, eu vejo hoje, parece que ele foi feito ontem, cara. Não faça isso. O problema do Conan do Schwarzenegger, que o pessoal, os puristas, reclamam, é que é muito diferente do Conan do Robert Howard, né, cara? Apesar que tem várias fases do Conan e tal. Mas e aí o argumento era que esse Conan tem a estrelinha do Game of Thrones, ia ser mais fiel ao Conan ladino lá do início, que era o cara ágil, um cara isso. Mas dizem que ficou uma merda, né? Eu queria falar que o problema maior do filme não é nem o Momoa. Diz que ele nem chega a comprometer tanto assim. O filme é que é ruim mesmo, né? Ele se compromete, o filme é ruim, mas ele compromete. Ele é simpatiquinho e sorri pras garotas. E pinta o olho. Ele me lembra é o Barramalho. Tá certo. Cara, então se é pra falar de uma tristeza e por que que cagam, assim, tem coisa pior que o Conan, cara. É Steve Martin fazendo o Inspetor Closor, um remake da Pantera Cor-de-Rosa. Sim, verdade. É um negócio que você não consegue entender qual a lógica que faz. Porque, cara, não tem como ganhar, cara. É uma partida perdida desde o início, cara. Não tem, não dá, é impossível. Tipo, nem o Steve Martin, nos áureos tempos dele, ia conseguir fazer isso, cara. É muito ridículo. É um filme que eu não consegui assistir ele inteiro, já, sabe? Porque eu me senti ofendido pelo Peter Sellers, cara. Se eu fosse o Peter Sellers, eu voltava e matava o Steve Martin, cara. Cara, não tem pra pagar de Peter Sellers. Não dá, bicho, não dá. Se você tentar levar com um outro filme, só que, cara, pra quem conhece o filme... Ah, mas o filme é ruim. Não é só por ser um remake. Ele, como filme, é ruim. Aí, sendo um remake da Pantera Cor-de-Rosa, ele deixa de ser ruim e ele passa a ser uma blasfêmia. Já que vocês todos estão falando de remakes ruins, vou falar de um remake bom, então, que foi de 11 Homens e um Segredo, que é um remake de 1960, né? O original é muito bom, cara. Ah, é bom, mas o de 2001 também é bom. Eu achei melhor, aliás, do que... O original é bom, mas é parado. Também, não, a gente entende, mas... O legal é que eles usaram a mesma lógica, né, cara? Os astros da época lá dos anos 60, eles transferiram pra agora os meios astros da década de 2000, né, cara? Exatamente. Ah, eu só tô te lembrando um outro filme que também reúne uma patota dessa, mas que é um filme muito mais genial, muito mais brilhante, que é Mercenários! Mas Mercenários aí... não é remake, porra. Não, mas ele usa a mesma lógica dos 11 Homens do Segredo. Então, se for por isso, é a mesma lógica de Todo Mundo Quase Louco, né? É, pois é, que é muito melhor. Mas deixa pra lá. Tá todo mundo louco. Nessa mesma pegada, assim, de espionagem, de trapaças e tal, tem Os Infiltrados, do Martin Scorsese, de 2006. Que é um remake de um filme de Hong Kong, cara, de 2002. Produzido em Hong Kong, que chama Conflitos Internos. Eu pensei que era Os Infiltrados. Eles comem a luz frito. E, cara, esse Os Infiltrados de 2006 é muito bom, cara. Com Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg. Muito legal, cara. Você chegou a ver o original, Zé? O original eu vi, cara. Ele não é tão legal assim. O de 2006 é bem mais legal. Não, deve ser bom pra caramba. Você tá falando merda. Eu quero falar dois, cara, que eu lembrei agora, que são ruins. Foi o primeiro, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu não vi o filme, mas o Moura pode falar bem dele aí. Não, eu falei mal pra caralho. Pode falar bem, que eu digo é com propriedade. Pode falar bem mal. Não é, pode falar bem mal dele. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Johnny Depp interpretando Michael Jackson é foda, né, cara? Parecia, né? O Michael Jackson misturado com a Rita Lee, aquele... Trejeito, assim, com charada do Jim Carrey. Que um palumpa de bosta que eles fizeram novo, cara. Vai tomar no cu. E outro filme que eu ia comentar também, Madrugada dos Mortos, né? Filmaço. Muito bom. E o Planeta dos Macacos? Nossa. Pô, esse novo ficou legal, cara. Cara, muito bom. Ficou bom. Não, mas o novo não é remake, né? O novo não é remake. É um prequel. O remake é o do Tim Burton, né? Burton é remake, sensacional. Não é uma sequência. Não, o Tim Burton é um remake, cara, de merda. É o remake do de 68. É, e esse depois, esse A Origem, já não é um remake, né? É uma outro viés que eles estão contando uma história ligada a isso. E ficou tão pior quanto o remake, cara. Eu não gostei disso, não. É muito bom, cara. Não, então, para. Filme do Tim Burton é tipo Friends, então, assim. Não, eu queria fazer pergunta pra vocês pra gente colocar nessa lógica. Reboot, dá pra colocar quase como um remake ou não? Ah, reboot não, né? Depois eu colocaria o Homem-Aranha como um reboot de merda. O conceito de remake é você refazer o filme, né? E reboot você tá reconstruindo a história, na verdade. É. Eu posso dar um exemplo aqui, porque tem um filme que chama Jogos Sádicos, né? Em inglês chama Funny Games. E o diretor, ele é, se não me engano, ele é finlandês ou norueguês. E ele gravou esse filme primeira vez lá. E ele fez um remake do seu próprio filme. Então, o diretor fazendo um remake do seu próprio filme, mas com atores americanos. E um dos atores principais é até o cara que faz o Michael naquela série Boardwalk Empire, que é um filmaço. Funny Games, hein? É o remake do remake, né? Bom, seguindo essa lógica, tem o Sam Raimi com Evil Dead, né? O primeiro Evil Dead foi feito com baixo orçamento, um final de semana lá, juntou com os amigos lá. Ah, é muito uma bom. Câmera de mão e tal, saiu aqui com uma morte do demônio. E depois o Uma Noite Alucinante, que é o, na verdade, seria o Evil Dead 2, na verdade, é um remake do primeiro, né? Com maior orçamento e tal. Outro remake muito bom de terror é o Let Me In, né? O Deixa Ela Entrar. Parece um pornô. Não, eles fizeram um baseado num filme sueco lá de 2008, que é bom também pra caramba. É um filme de pornô gay, né? Deixe Ela Entrar, é o quê? A mulher que... Ela usa uma cintaralha. Cinta? Toda vez que vocês falam isso, assim, parece um filme pornô, eu lembro disso da Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Banho de lama, essas coisas. Mas tem a ver, Michael Jackson com garotinhos, tem a ver. Fantástica Fábrica de Totolate. Two Girls, One Cup, né? MFX Media, porra. Puta que pariu. Tem um filme que eu acho bem interessante, que ele tem duas versões e acho que a primeira é melhor do que a segunda, que é o Vanilla Sky, né? O Vanilla Sky, ele teve uma versão espanhola, que é Abre Los Ojos, e depois fizeram a versão com o Tom Cruise lá em 2001. Ele, a Cameron Diaz e a Penelope Cruz, que a Penelope Cruz é a única que faz os dois filmes. Eu assisti os dois filmes e realmente é a versão espanhola bem mais viajosa, cara. Assim, o diretor e os roteiristas, ele realmente viaja na lombra de o cara tá num mundo de sonhos e tal. A versão espanhola parece os peitinhos da Penélope Cruz? Parece também. É espanhola, versões, né? Pô, tem que aparecer peito. Mas Abra Los Ojos também é um bom título pra filme pornô, né? Pois é, todo mundo tá falando o nome do filme e eu não consigo associar mais com o nome só o nome de filme. É pornô. Você acha que aquele filme do Robert De Niro, que também é um remake, O Cabo do Medo também daria um filme pornô? Ele foi baseado, é um remake do Círculo do Medo, de 62. Aí, sim. O Cabo do Medo, pornô. Círculo do Medo. Eu tô achando que o tema do podcast tá errado hoje. Títulos pornôs. É. Os Infiltrados, ele é um remake com conflitos internos. Meu Deus, cara, e o remake de merda que eu lembrei também encaixa nisso, que é o A Hora do Espanto. Não. De merda também. Daí aí já é totalmente perturbada mesmo, Modesto. Cabo do Medo, que o Zé falou, realmente é um filmaço, mas eu não vi o original, né? O original eu também não vi, que o original é de 60 e tralala. A versão com Robert De Niro é muito... Robert De Niro e Juliette Lewis lá, eles foram... Porra. Caralho, hoje ele Juliette, você ia falar aí. Torgas, mano. Foram indicados ao Oscar por esse filme, e esse filme é muito perturbador, cara. Existe algum filme brasileiro com remake, não, né? A Compadecida, que a gente já citou. Ah, verdade. O Pagador de Promessas. O da Compadecida, ele é baseado numa peça do Ariano Suassuna, e todos os dois filmes seguem bem de perto a peça, né? Então, por isso que não é o remake do filme, né? São duas adaptações da peça. Eu digo isso porque, assim, quando o cara pega um texto desconhecido, assim, entre aspas, e relevante em, como literatura, vamos dizer assim, e aí faz um filme e esse tem uma projeção, você pode até considerar o outro como um remake. Mas, pô, Alto da Compadecida não é um textinho qualquer, né, cara? Não é um textinho. Cara, deixa eu só dar um adendo aqui, que eu falei A Madrugada dos Mortos lá atrás, falando que remake superou o original, mas é A Noite dos Mortos Vivos, cara. The Night of Living Dead. Do George Romero. O adendo vai vir 20 minutos depois da gravação. É, não, mas é só pra constar, pra depois não me chamar de burro. Meio Drácula de Bram Stoker. Sim. É remake? Opa, caralho. É remake de um filme de 31. Cara, um outro remake, assim, que segue uma lógica parecida com a do Fúria de Titãs, é King Kong, né, cara? Vocês assistiram os três filmes? O King Kong de 76? É, o de 76 e tem o original de 1930, né? Entendi, que é aquele efeito com stop motion. Não vi nenhum. Pô, mas a gente fala zoando hoje, mas na época era apavorante, cara. Sim. Eu vi o do stop motion e esse outro eu devo ter visto quando era moleque, cara, mas eu não vi. O cara, de 76 é com a Jessica Lange, né? Sim, era esse eu devo ter visto. Devo ter visto quando era moleque. Não, o Júlio viu o original, né? 76. No cinemão ele viu. Não, não. Lá, não, o original, o de 30. É, né? Película. Olha, assim, o filme do Peter Jackson... Você tá aqui no cinema e o carinha tocando piano ali do lado. É. Cara, o filme do Peter Jackson é legal, assim, tá? Não, perda. É meio... Ah, é muito... É, então, ele é mais parecido com esse de 1930 aí, mas até a época, né, que se passa e tal, porque esse de 76 se passa mais na década de 70, o de... O King Kong sobe por Trade Center, pô. É, não, e o do Peter Jackson, ele puxou a época também de 1930. Mas eu achei que ele cagou em muitas partes ali, cara. Efeito especial, bota aquele monte de bicho gigante. E nessa época ele já tinha feito O Senhor dos Anéis, já, né? Já. Ele foi muito esperado por isso. É, cara, vamos falar a verdade. O que aconteceu, esse filme aconteceu, e dizem que Distrito 9 também aconteceu por causa disso. Quando ele fez O Senhor dos Anéis lá na Nova Zelândia, quando tinha o Jaca Paládio... Ele não fez na Terra-média, não. É, não. Aí ele criou toda uma estrutura lá cinematográfica, né? Criou toda uma indústria lá pra produção desse filme, né? E aí depois que acabou O Senhor dos Anéis, não tinha o que fazer, né? Com aquele pessoal todo, né? Por isso que ele começou a engrenar, arrumar projetos pra fazer lá de novo, né? E aí veio King Kong, dizem que Distrito 9 também, que teve a ajuda dele, também envolveu isso também, do pessoal de efeitos trabalhar e aproveitar filme, esse pessoal pra fazer esse filme, que era uma aposta, né, grande, porque era um curta só do cara lá, e o cara já transformou... Esse filme merece continuação, cara. Distrito 9 merece continuação. Sim, concordo. E agora, por que você acha que ele transformou o Hobbit de um filme só que cabia tudo pra três, né, cara? É pra esticar o tempo lá e dar emprego pra esse pessoal todo, né? O King Kong, eu achava assim, que ele ia, já ter feito Senhor dos Anéis, e achar que não ia fazer um remake tão, assim, seguindo a história tão de perto, né? Eu achei que ele ia trabalhar mais nessa questão das outras pessoas e tribos que existiam na ilha, tentar fazer alguma coisa mais dentro daquela ilha, né? Até me decepcionei quando vi que saía da ilha e tinha aquela historinha. Tem aquele negócio de pagar tributo pro filme original, de que ele era muito fã, né? Teve essa pegada aí. Eu ainda não entendi como capeta eles pegaram aquele macaco gigante desmaiado e botaram dentro do barco. No King Kong versus Godzilla, que é um filme muito mais planejado e muito melhor executado, eles fazem tipo uma jangada gigante e saem arrastando. Faz todo sentido, claro. Por falar em macaco, olha que gancho perfeito, hein, cara. Tô esperando, hein. Porra! Os 12 Macacos de 95, ele é baseado, assim, não é um remake, mas ele é baseado num curta-metragem de 65, cara, curta-metragem francês. Ele serviu de inspiração pra fazer os 12 Macacos com o Bruce Willis e Brad Pitt. Eu já fiz até um post no Areva sobre esse curta. Esse curta tem inteiro na internet. Eu lá já fiz um post. Eu vi muito depois de ter visto 12 Macacos, né, com certeza. É um filme legal, assim, tem um ritmo bem lento, assim, mas a ideia por trás do filme, né, a ideia da ficção por trás do filme é muito legal, né. E aí o Terry Gilliam, com a loucura dele, ele inventou um monte de outras coisas pra enfiar aí. Tinha que ficar melhor, né? E fez um filmaço. Falaram do Godzilla aí também, né? Teve a versão americana do Godzilla. Que nojo! Nossa. desastre, desrespeito, ridículo. Por falar em macaco, também teve o Planeta dos Macacos, né, que o Modesto adora. Já falamos dele agora há pouco, já, né? Falou Alzheimer aí. Falando em Alzheimer, você achou que ia prosseguir com o gancho, não conseguiu, cara. No feio. Macaco, né? Aquele filme Amnésia teve remake, por falar em macaco, né? Por falar em Alzheimer, né? Teve o Tarde Demais pra Esquecer, né? Bom, também, isso aí é filme de 50, cara. Não vale nem a pena falar. Mas no caso do Marcelo, é Cedo Demais pra Esquecer. Tô procurando o Nemo, né? O nome é Dory. Ó, você fala baleias. Se tem um make desnecessário, cara, na face da Terra, é Psicose. Puta, é. Eu vi essa besta. Nossa! Halloween, do Rob Zombie, também é um remake. Que mesmo. Mas é legal. Fazer remake de qualquer filme do Hitchcock também é pedir pra se fuder, né, cara? E o cara faz quadro a quadro. Na minha cabeça, quase é um filme de 5 segundos, porque só tem aquela cena, cara. Eu nunca vi ninguém mostrando outra cena aqui no filme. Desculpe, você é um tosco. Eu sou, cara. Tem toda a trama beisola. Na cara. Toda a trama beisola no Psicose. Beisola. Beisola da Grande Família, você fala? O lance vestido da mãe. É a mesma coisa. O Michael Bates, não, como é que é? Norman Bates, que agora vão fazer uma série ou um filme falando sobre a história antes daquele filme, né? Antes do Psicose, da vida do Norman Bates. É ele adolescente. É. Bates Begins, né, que vão fazer. Fala aí, Psicose. Vai ser mais Psicoseville. Falei em Psicose, eu visitei a casa que filmaram Psicose, cara. Matou alguém lá? Não. Você tava falando aqui que você fazer qualquer remake do filme de Hitchcock é uma heresia, e fizeram o seu e Sarah Smith, né? Que é de Hitchcock original, de 41. Comédia. Caramba, essa eu não sabia. É verdade. É esta fera aí. Você sabia que os Velozes e Furiosos também é um remake? Qual que era o original? Charretes e Carroça? É, não, chama The Fast and the Furious. É de 55. Cara, mas olha os carrinhos da época, velho. É os Hot, maluco, mano. Hot. É Hot Rod. Entendeu? É o Red Hot. Hot Wheels. Oh, meu Deus do céu! Outro filme que também é de remake é A Múmia. Ela não tem nada a ver com o Múmia original, né? Vamos comer. É, só usa o nome, né? Lobisomem agora do... Saiu agora da Universal. Lobisomem. Sim. O pessoal sempre pega esses filmes da... É aquela história, né? É como se fosse uma nova franquia que o cara quer iniciar com aquilo dali, né? Vão fazer reboot da Múmia, acredite se quiser. Opa, filmaço. É, porra, o filme acabou de... Não tem sentido, né, cara? O filme é muito recente, né? Agora, tem um filme que eu lembrei que é muito bom, mas é muito bom e é um remake, é chamado 12 Homens e uma Sentença. Ah, esse filme é foda. E eu vi os dois, eu vi o original, não lembro de que ano é o original, e o dos anos 90 com o Jack Lemmon. É, eu só vi o do Jack Lemmon. É muito bom. É muito foda, cara. E é o tipo de filme econômico, ele tem um cenário praticamente no filme inteiro. Assim. E 12 atores. E 12 atores discutindo, cara. É muito foda, cara. Quem puder, assista, que é muito bom. Alguém chegou a ver esse remake aí do Total Recall? Não quis. Não tive coragem também. Esse filme novo do Dredd é um remake? É, não, né, cara? Porque, na verdade, é uma nova adaptação do personagem, né? Pô, o filme do com o Stallone é uma porra nada a ver, né, cara? De Rob Schneider no filme, porra. É assim, esse filme do Dredd é uma adaptação do quadrinhos. Sim. O filme do Stallone era um filme do Stallone fantasiado de Juiz Dredd. Outro filme que eu lembrei também, que é muito bom, cara, eu curtia muito assistir quando eu era moleque, é Os Invasores de Corpos, de 78. Era um filme de terror, cara. Os caras vieram os alienígenas pra Terra e aí eles colocavam tipo uma sementona assim do lado do corpo. Aí você dormia, aí o que tava dentro da semente substituía o cara que tava dormindo. Começaram a recolonizar o planeta desse jeito, né? E é um remake do Vampiros de Almas, eu assisti também, de 56. The Thing é outro que saiu agora, também é um remake do John Carpenter, né? É outro filme que eu não entendo também, né, cara? Não precisa do remake, né, cara? O filme original é muito bom ainda. Eu não vejo sentido dos caras fazerem remake disso. Eu até vejo sentido o cara pegar filmes que são muito antigos, o cara tem outras técnicas, e que é o caso do King Kong, é o caso do Fúria de Titãs. Eu entendo a lógica do cara fazer isso, né? A merda é que nunca fica grande coisa assim. é o Vingador do Futuro mesmo, cara. Pra que que o cara foi fazer um remake disso, cara? Não tem nenhum sentido, não cara. Não tem nada a acrescentar no filme, né? O cara não é fez... É muito recente, né? O Robocop, por exemplo, do Zé Padilha, também é outro filme também, vamos falar a verdade, assim. Mas eu até tenho esperança de que saia um filme legal, entendeu? Mas é outro filme que necessidade de fazer um remake não tira nenhuma, cara. É só necessidade de reativar uma franquia, só isso. É, mas tá parecendo que ele vai fazer um remake. Remake, cara. Todo remake o cara tenta incluir, às vezes, coisas que chamem a atenção no, na época que ele é feito. Como o Robocop, ele tinha uma parte de crítica bem forte embutida ali, manter essa pegada. E aí a crítica já tem que ser a coisas atuais, né? Não adianta o cara criticar o que acontecia na década de 80 de novo, né, porra? Remake, cara. É remake mesmo. Pode ser do mesmo diretor, né? Do Paul Verhoeven, né? Tanto o Total Recall quanto exatamente. O Robocop. O povo deve estar muito puto dentro da rua. Vão fazer um remake de Tropas Estelares daí também. Né? Ah, eu ia chegar nisso daí. Cara, é um filmaço. Puta, eu falei meio por cima, mas o remake da Hora do Espanto com o mesmo Will Ferrell. Não é o Will Ferrell, como é que é o nome? Colin Farrell. Porra, se fosse com o Will Ferrell, ia ser. Imagina o Will Ferrell fazendo um vampiro badass. Cara, eu acabado de assistir de novo Hora do Espanto, o original. Cara, é muito ruim, mas fede de ruim, cara. O Colin Farrell não serve pra ser vampiro charmosão de jeito nenhum. Colin Farrell não serve nem fazer papel de McDonald's em filme. Ah, cara, O Modeste, quem que você acha que merece ser um vampiro charmosão? O The Rock e o Van Damme. Quatro pessoas na sua caralho. Quem podia fazer um vampirão charmoso? O Fagundão. Ave Maria. Falando assim, eu vou morder as suas. Eu vou morder essa pessoa aqui. Eu vou morder essa pessoa. Você é nobre, aquela pessoa que beleza? Quino, cilada? Não, cilada, daí você é outro. Pois é, mas pô, cara, o Hora do Espanto também é um filme que eu não vejo porquê, o cara. O que tem de diferente, assim, hoje pro cara fazer esse filme e apresentar algo de novo? Não tem, cara. Porra, sem contar que tem Vincent Price, cara. Não faz outro, cara. Pra quê? Não vai valer a pena, bicho. Eu acho que quando o diretor, alguém, ou o produtor gatilha um tipo de projeto desse, pode ser que é pra atrair o público, sei lá, infantil, porque o filme, esse, A Hora do Espanto Novo, tipo assim, o PG baixou pra 13, se não me engano, né? E o outro era 16, alguma coisa assim. Pode ser que é pra atrair público novo mesmo, porque, pessoal, é muito, muito difícil de pegar na locadora, ou ver algum filme, ou baixar alguma coisa assim, um filme antigo. Então eles estão procurando mais um lançamento do que ficar, pô, eu vou pesquisar aqui. Não, eles não estão pesquisando, ainda mais menino só, né? Locadora nem tem mais. E pega os velhos saudosistas que nem eu que vão assistir porque gostavam do antigo. Que filme nesse estilo que fez sucesso comercial e valeu a pena, cara? Dr. Dolittle Remake também fez sucesso pra caralho. Dr. Dolittle, o primeiro, fez sucesso. Até com o Steve Martin aí, que o Moura falou, né, da Pantera Cor-de-Rosa, eu acho que teve uma boa bilheteria também. Mas, cara, no geral, não dá grande merda, cara, também. O Esquadrão Classe A deu um bom filme, cara. Não, filme, mas não é remake, né? Ei, cara, pelo amor de Deus, Modesto. Ah, é outro filme. Não teve filme do Esquadrão Classe A, era um seriado, cara. É, tá bom, desculpa, foi mal, errei. É que nem dizer que as Panteras é remake, porra. Ah, eu sou burro, pronto. Porra, tá louca. Falaram do Dr. Dolittle, o Professor Aloprado também é um remake. É, exatamente. E foi legal pra caralho. É exatamente, eu gosto do primeiro Professor Aloprado. Eu sou muito fã do tipo do Jerry Lewis, cara. É, o primeiro, do Ed Murphy, quando o Ed Murphy ainda restava um pouquinho de graça. É. O Ed Murphy, ele seguiu a técnica Tom Cavalcante, né, e perdendo a graça com os anos, assim. E é legal o remake, eles mudaram bastante, né, porque o original é porque era um nerd que virava o... É, ele apelou pras piadas de gordo e escatologia pra caralho. Mas ainda assim o filme consegue se sustentar, porque consegue mandar bem, né? E ele faz uma diferença de interpretação muito, muito legal entre os dois, né? As duas versões dele lá. Cara, de uma forma bem diferente do que o Jerry Lewis fazia. Exatamente. O Jerry Lewis, a diferença era tipo, era aquele cara, o pateta mesmo, o cara patetado lá e atrapalhado. E aí entrava o galanzão sedutor, né? E aí o Ed Murphy já fez um cara. Era boiado em cocaína que entrava no lugar de um gordo todo recalcado. Então. As piadinhas que o Ed Murphy faz quando ele tá magro no, naquela show de stand-up, eu tô usando pra vida, assim, pra zoar com gente gorda. Que obrigado. Ô, louco. Cara, mais um podcast que o Moura sai jurado de morte pelo mundo. Sabe que um dia a gente vai se encontrar, cara. Eita. Foi uma ameaça, hein? Ou um encontro, né? Tá sei gravado. Do que eu tenho mais medo. Um encontro com o Modeste Júnior. Esse Três Patetas, ele é um remake ou é uma história nova? Cai na mesma categoria de que era um seriado, né? Que foi agora feito um filme longa-metragem, né? Não é tipo um remake, uma história original que o cara pegou e agora eu vou fazer de novo a mesma história. Pô, e eu gostei. A caracterização dos personagens tá muito boa. Muito boa. Ou não. E que a caracterização de Watchmen também era muito boa e o filme... Ah. Né? Não vem falar mal do filme do Watchmen, não, seu viado. É porque o filme é bom. O filme é bom. O filme... Friends é ruim, né? Friends que é ruim. Nó, Friends é um cu dentro do outro. O Watchmen é da hora pra caralho. Cara, o Watchmen, ele tem um final cara. Melhor que o da revista, velho. Ah, não, isso é verdade. Não vamos entrar nisso agora. Isso é verdade que uma Lula com dente não ia ficar bom, não. Nossa, que lixo, sim. Cara. Eu tenho uma revista e é uma minha filha número 8 também não gostou. É ruim. Não, assim, o final é ruim da revista. Vamos entrar em assunto, não vamos entrar muito aprofundado, mas a noção do final não é a Lula gigante com dente. Sim, mas... Ah, cara, não, pelo amor de Deus. O Watchman dá um podcast só pra ele. Na verdade, a gente já fez, né? O pessoal já fez, né? Já deu um podcast só pra ele. Já deu. A gente não falou... Vai estar aí embaixo, o podcast do Watchman vai estar aí nos links, menos pra você que só ouve pelo feed. Lembrei de dois, que é Guerra dos Mundos, que é bom, assim, mas eu acho que o antigão é melhor ainda. Também acho. E o outro que eu tô assistindo, né, na verdade, assim, ó, tem aquela série Millennium, eu não sei se vocês já assistiram já. Os homens que amavam as mulheres, né? O sueco é, nossa, 30 vezes melhor, cara, que o americano, no, na minha concepção, assim. Eu já assisti a trilogias desses filmes, né, da série Millennium. Tá pra lançar o americano aí, a segunda parte, que é a menina que brincava com fogo. Então é uma série que eu recomendo aí pra pessoal assistir o original também. Por muito falar bom. Em Guerra dos Mundos, aproveitando o gancho mais uma vez, hoje eu tô demais, tem o Dia em que a Terra Parou. Também é um cara, remake. O remake é um lixo. O remake é muito. Nem a Jennifer Connelly conseguiu salvar o filme, tadinho. Cara, e o original é muito bom, cara. Não é bom, não é só bom, ele é muito bom. É, eu também gosto da versão do Hal Seixas. O Keanu Reeves, cara, o Keanu, cara de bumbum Reeves, né? Keanu Reeves. Galera, dormiu com Bozo mesmo, hein? Cheio de gracinha. Get no satisfaction, baby. Oi, Barbie. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só pra você tá de carro? Fala sério. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção. Agora tenho aqui uma lista, eu peguei aqui do site nextmovie.com. Upcoming Movie Remakes. Sim, o cara listou 50 filmes que vão ter remake. E essa lista é de agosto desse ano, então não é coisa antiga, não. São filmes que estão sendo considerados pra fazer um remake, que estão ou um remake em andamento, ou pra sair, ou que já tem alguém cuidando disso e tal, mas tá rolando isso daí. Mas vamos lá, vamos citar. Você vai fazer tipo MRG, mata o piloto? Ai. Você tava indo tão bem, Zê. Você tava tão bem. Só pra entender. Ah, eu vou citar os filmes e aí vocês falam o que vocês acham de ter um remake desse aí. Quem a gente fala legal ou areva, né? tanto faz, né? Negativo. Não fala nada disso. É só um tanto vocês... foda-se. Tipo assim, ó, o filme é bom ou tesão? Se não for, areva. Tesão. não foi foda, cara. Então vamos lá. Carrie a Estranha. Tem um remake pra ser lançado 15 de março de 2013 com a Shiloh Grace Moretz e Julianne Moore. Julianne Moore? Eu quero ver. Esse é tesãozinho. Ah, whatever, hein, cara. A Chloe Moretz toda sujinha de sangue? Vixe. sapões pelo breve. Carrie a Estranha também daria um filme pornô, um nome de filme bom, hein? Ó, esse aqui eu não sei se vai rolar realmente. As últimas coisas que eu ouvi falar dele, tava meio que, ah, não, acho que não vai ter mais, cancelaram. Mas chegou a tá bem, um andamento bem grande, assim, que a gente já falou ele aqui, que é Evil Dead. Ia ter um novo Evil Dead. Porra, cara, eu ia falar isso aí, cara. É, e o Bruce Campbell disse que não ia participar, ou ia fazer uma participaçãozinha só. Mas eu não tenho certeza se isso tá rolando ainda, não. Acho que tomou um chá de cadeira agora aí. Tomou um chá de foda-se. É, pode ser. Mad Max com Tom Hardy, Charlize Theron. Não. Pelo amor de Deus, whatever pra isso aí. Vocês são muito filha da puta, né? Old Boy vai ter a versão americana. Não, whatever. O Will Smith, cara. Puta, com o Will Smith com o lançando o martelo não combina. Aqui não tá o Will Smith, não. Tá falando Elizabeth Olsen, Josh Brolin e Charlton Copley. Não, grande elenco. Augusto Liberato. Renato Aragão. E grande elenco. Vamos lá, ainda em 2013, talvez, quem sabe, não sabemos, né? Mas Pet Cemetery, o que, que você. Legal. Pode ser. Dependendo do. Fizeram um negócio. Não é bom, cara. Pô, mas Pet Cemetery é da hora, cara. Pois é. Lorenzo de Boa é o produtor, meu amigo. Quem? Lorenzo Lamas? Cara, mas... Lorenzo de Bonaventura é o produtor. Você não conhece nenhum filme do Lorenzo de Bonaventura? Ele que fez Constantine, fez Transformers, fez... Ah, só fez amor. Fez Doom. Delícia, cara. Delícia. Fez amor. Vamos lá, mais um pra vocês. Se lembra daquele filme Caçadores de Emoções com Patrick Swayze, Keanu Reeves, de merda? Claro, mas... faz tempo que vão fazer remake dele, então tá demorando até. Pois é, mas tá previsto pra ser lançado em 2013 ainda. Isso. Não, cara, o filme é uma merda, o remake também, então... O remake é pareva. Pior ainda. O filme é uma merda? Você tá maluco? Não, o filme é bom. Foda pra caralho, cara. Eu lembro de ver isso na sessão da tarde, tipo, sei lá. É bom sim, cara. Não é ruim, não. O filme é ruim, bom, não. Eu tô zoando. O Modesto ficou hashtag bolado, hein? Chateado. Cara, tem o Kenny Reeves e o Patrick Swayze. Não, o mais legal é o Flea, cara, do Red Hot Chili Peppers. Não, e o Anthony Kidd também. Ó, mais um filme pra matar ator, hein? O Corvo! Estão querendo fazer uma nova versão do Corvo. É isso aí também, é um filme que estão faz tempo jurando aí e até agora não saiu nada. Bata o Mark da Casco agora. Agora, olha só, esse daqui eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Esse não tem como não gostar, porque o filme pode até ser uma merda, mas vale a pena. Barbarella. Ah, o filme é muito antigo, então já rola. E aí, independente, cara. Barbarella botando uma gostosa de biquíni ali e o remake tá aceito. Tesão. O Z não engana ninguém mais. O Bob ficou muito tempo fora, ele não conhece o nosso novo chavão. Vem aí mais um Brinquedo Assassino e tá listado aqui como sendo remake, hein? Porque o filme, quando o filme é de terror, quando o filme é bem feito, tipo o primeiro, né, que é o Boneco Assassino, não mexe, cara. É igual o Exorcista. Eu acho que tem uma diferença, né, cara, de filme muito bom e tem os filmes que são ícones, né, cara, que você realmente não pode mexer. Por exemplo, você fazer um filme do um remake do, sei lá, De Volta para o Futuro, por exemplo. Não dá. Não tem como, cara. Outro filme, Curtindo a Vida Doidado, por exemplo. Dá pra fazer uma continuação, talvez. Que nem aquela propaganda que teve lá, que fizeram. Agora preparem-se que agora o Modeste. Alguém vai citar o Modeste, porque ele vai ficar excitado. Eu já sei. Dirty Dancing vai ter um remake, Modeste. Ah, pô, tanto faz, velho. Achei que você ia falar do Soldado Universal, cara. Não, o Grande Dragão Branco. Já pensou se faz remake disso, cara? Não, cara, Gremlins. Já teve um remake de Footloose, né? Que eu não vi, né? Mas eu acho que teve um remake de Footloose. Teve. Ano passado teve. É. 2011. Agora, você sabe quem é que tá encabeçando, assim, que é o produtor que tá encabeçando essa nova versão de Dirty Dancing? É o mesmo cara que criou o High School Musical. Ai, meu Deus. Imagina que maravilha. Pode ser o Zac Efron no papel do Patrick Swayze. Aqui, e outra coisa, Dirty Dance também é o nome de um filme pornô, hein? Mais um. Meio que de lambada, o ritmo proibido. Inspetor Faustão e o Malandro. Puta, ia ser foda. Princesa Xuxa, os Trapalhões. O ovo. Ovo de cotorna. O ovo, velho. Esse é mais um pornô, cara. Pai do Sérgio Malandro no filme. Costinha. Costinha, cara. Era muito louco. Era o delegado de polícia. Ai, e quem fazia Deus? É o Pereio. Tem uma frase do Pereio que é muito boa, cara. Que ele fala assim: com cuspe, com jeito, se come o cu de qualquer sujeito. Que? Ele fez até uma voz especial pra mim. Cara, a história sem fim. Pô, não. Não, velho. Nunca gostei desse filme porque é filme de menina. Eu acho uma merda esse filme, por mim, pode fazer o que quiser com ele. É, isso aí. Ah, mas é um filme da nossa infância, tá? Pode ser pra pegar a molecada de agora, né? É, pode ser da minha infância, mas é uma outra merda. Pode ser que seja bom pra molecada, né? Pra gente não vai ser bom, né? Pra molecada. A pegada só se for do bambolê. Passa pra outro. Pegada do bambolê. Vamos do bambolê. Ô, Freud, e se fizesse um remake do Blade Runner, cara? Não. Aí já entra intocáveis, velho. Então. Não, mas Blade Runner não vai ter remake, cara. Os caras já falaram que não tem remake. Os caras venderam o direito pra se fazer continuações ou prequels, vamos ver que merda isso vai dar. Nos direitos, os caras falaram, não é permitido remake. É a única coisa que o cara falou assim, isso não pode. Não. Cara, imagine o Colin Farrell de Duggart. Não, pelo amor de Deus. Intocáveis é um filme que eu acho que precisa de um remake. Pra quê? Então, mas pra mim já entra no ícone também, cara. Não, cara, eu não gostei do filme, não. Não precisa, é. Não precisa fazer um remake do Poderoso Chefão, cara. Não precisa. É um filme de época, cara. Que a tecnologia de hoje não acrescenta grandes coisinhas. Não sei que o cara quer fazer muito firula de câmera lenta, de jogadas. Zack Snyder. Imagina a cena da escada. Quantos minutos ia demorar pro cara. Isso é do Pequim, cara. Porra, isso é do começo das montagens de cinema, cara. Nossa, você imagina o Michael Bay naquela cena, as escadas explodindo, aquelas lascas de piso. Neném ia explodir, né, cara? O neném ia levantar, ia pegar um trabuco e ia sair. Uma trabuco, pensei a mesma coisa. E o pôr do sol do fundo. Ia aparecer só na boca, né? Uma bandeira americana, hasteada. Então. A câmera ia daquela 360 assim no bebê. Ai, meu Deus. Do labirinto, vocês lembram ou não? Lembro, tinha o David Bowie. Foi isso. Pô, Fedor Eterno. Pô, eu acho que merece, cara. Merece um remake aí. Ah, não. Esse é a lenda, que tinha um capetão gigante. É o Tom Cruise. Com a Mia Farrow. Mia Sara. Cara, e tem um que a gente esqueceu, né? E estão falando em fazer remake, tanto do filme quanto do remake. Tô falando dos Sete Samurais, cara, que teve os Sete Homens e o Destino. E tá rolando o projeto de tanto de ter remake dos Sete Samurais quanto de Sete Homens e o Destino, cara. Vai ser o quê? O Sete Mano Zica agora. Sete Vida Louca. Sete Doze Vida Louca. Cara, não é pra mexer com isso, né, cara? Pelo amor de Deus. É o bonde dos samurais. Vocês lembram do filme com o Rob Lowe e a Demi Moore sobre Ontem à Noite? Não. Um barulho de grilo aí. Nos anos 80, cara, ninguém lembra desse filme. Ah, sim, mas faz tempo. Sim, também tá rolando um remake disso daí. Mulher Nota 1000. Cara, faz tanto tempo, 86. Ah, mas aí já fizeram Mulher 10 mil lá, fizeram depois, né, um filme... Não, tinha um seriado, olha pra caralho. É, mas fizeram um outro filme também depois, né? Acho que já teve um sim. Cara, Kelly LeBrock do Mulher Nota 1000 naquela época era tão boa, agora ela é a prova que mulher apodrece mesmo, cara, né, gente? Porra, Mulher Nota 1000 tem 35 anos, né, cara? Tá com 60 anos, coitado. Cara, foi ela casou com o Steven Seagal, né, cara? Porra. Cara, Psicopata Americano? Não é que tá de sacanagem. Já? Não pode já? Ser. Já? Pô, não passou outro dia, maluco. Não. Foi de ontem, porra. Você precisa verificar um pouco a procedência dessa lista. Não, cara, é uma lista tem bastante coisa aqui. Peraí, Psicopata Americano com Christian Bale? Sim, sim. Aqui tá citando projetos que estão em andamento, mas não necessariamente todos vão acontecer, né? Mas essas são coisas que os caras estão tentando realizar. Alguns já tem pessoas aqui conhecidas, envolvidas e tal, então acaba tendo uma certa mais credibilidade do que os outros, né? Mas vamos ver. Cara, Os Pássaros do Hitchcock é outro também, que já tá um tempão os caras estão desenvolvendo com a Naomi Watts, mas até agora nada, né? Não sei. Vai virar Angry Birds. Angry Birds é uma boa adaptação dos pássaros. Gente, aquele filme Piranhas também aí, ó. Rolou agora. Piranhas, tá certo. Piranhas também, o filme também. Cara, também mais um filme com pornô, né? Piranhas. Comando para Matar, vocês acreditam? Não. Sério, eu tô querendo fazer um remake de Comando para Matar. Que o mundo acabe em 2012, cara. Pelo amor de Deus. Tem o Fred Mercury no filme, pô. Quem é que vai botar agora pra ser o vilão? Fala aí um cantor de banda aí que pode ser o vilão no lugar do Fred Mercury. Fred Mercury prateado do Pânico? Não. Bota o Pelanza, cara. É o Pelanza, meu. Porra, que de graça, hein, cara. De Fred Mercury pra Pelanza. Não, aí não dá. Criatura da Lagoa Negra é o outro também. Eu acho até que aí entra na mesma lógica, né? Que os caras só fazem merda, né? Mas pegar aquele tipo de monstro ainda vai, né? Terror, remake, terror que foi bom também. Foi o Massacre da Serra Elétrica. Sim, mas não é remake, não. Não, foi teve um remake. Eu tenho esse filme. Caralho, eu tenho esse filme. Cabe até falar, Rob Zombie é uma grata surpresa como diretor, cara. Sim, que ele fez aquele Esquecidos pelo Diabo, né? The Devil Rejects. Eu chorei, cara, na cena que eles estão indo enfrentar a polícia, tá tocando Free Bird do Lynyrd Skynyrd. Você chorou? Mesmo? Sério? Sério. Eu chorei, cara. Você chorou também quando o cara jogou pó na cara do Van Damme? Porra, que perseguição os do olhos. Cara. Eu chorei quando jogaram freio de pimenta na minha cara também, então... Você chorou quando o Mufasa morreu? Cara, eu não gosto de Rei Leão, cara. Nossa, saco, passa. Nossa, você não gosta de Rei Leão? Você tá morto por dentro. Não. O que vocês acham do Tony Stark e Sr. Robert Downey Jr. fazendo Desejo de Matar? Meu Deus. Não, né? É tão absurdo que você falar pra mim que ele vai fazer um Sherlock Holmes. Com direito a Sherlock Holmes tigelinho. Foi legal, cara. Sherlock Holmes é um filmaço. Nada a ver com Sherlock Holmes de verdade, cara. Não tem, mas... Mas aí muda demais, né, cara? Modéstia, a palavra adaptação te diz alguma coisa. Aí é adaptação, é diferente. O primeiro filme é legal, agora o segundo eu achei uma porcaria. É, ele é fraquinho mesmo. De Nova York com Bradley Cooper. O que vocês acham disso? Bradley Cooper, aquele o cara de pau do Esquadrão Classe A, aquele que tomou a pílula pra lembrar de tudo lá com o Robert De Niro. Aquele que... Necessário, eu acho, sim, make. Se beber não case. É, também se beber não case. Fuga de Nova York é uma que foi feita pelo Kurt Russell. Sim. Ele fez dois filmes, né, com esse personagem, se não me engano. Fuga de Los Angeles, que já foi uma bomba. Não precisava também. Já não precisava desse, né? Pô, esse de Nova York eu nunca vi, velho. Pô, Fuga de Nova York é o primeiro, cara. Eu disse não. Passava no SBT toda semana. É um que ele tem que jogar basquete pra não morrer, tem que acertar cedo. Eu vi SBT, rapaz, eu só ficava lá no Cine Privé, tá ligado? Esse é um must have, garoto. Vou falar o nome do filme e o nome do ator, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz, contente e agradável. Highlander com Ryan Reynolds! You know, right? Não, só pode ser um, cara. Não, cara, ó, eu vou... Sério, cara, estragar a única coisa que sobrou do Highlander vai ser foda, velho. Com o Ryan Reynolds. Depois que o Christopher Lambert fez na vida, né, cara? É, vesgo por vesgo, né? Cara, sabe qual é o problema desse filme, cara? Se você vê ele hoje, eu gosto dele até hoje, mas ele tem algumas coisas que não ficou legal, cara. Ele tem uma barriga gigante no meio do filme. Mas não dá pra você reproduzir hoje esse filme e ficar legal, cara. O Sean Connery fazendo o Ramirez é foda. Os jogos de câmera câmera que esse filme trouxe lá, pra mim foi uma novidade na época. A trilha sonora do Queen, cara, é perfeita nesse filme, cara. E o vilão, né, cara, o Krug. É, assim, ele tem algumas fases, assim, os duelos de espada são merda, né, cara, vamos falar a verdade. Aquele duelo é uma merda, né, cara. Você sabe como, você lembra como é, qual a primeira cena do Highlander? A primeira cena é no presente, é no estacionamento, né? Não, é numa luta da WWE, eles estão saindo dessas pernas. Sim, exatamente, é muito putinha do WWE. Que obsessão, né, gente? É. Apareceu meio segundo de WWE no filme. Começa com WWE. O Rafael não tá no podcast, a gente mira todos os alvos pro Modeste, né? Né, cara? É fácil, né? É o maior alvo. Não, é verdade. A gente sacaneia o seu nariz também. A gente sacaneia o Vini. A gente sacaneia bastante gente aqui, não é verdade? É que as pessoas marcantes, elas atraem esse tipo de coisa, entendeu, cara? Eu podia pra me sacanear e dizer que acabei de ver o Geninho no desenho da She-Ra aqui. Ah, meu Deus. Achou ele durante o desenho? Eu acabei de ver o Geninho aqui. Porque vai ter um remake também, meu amigo. Mas não fizeram um chamado American Pie? É. Cara, American Pie não lambe as botas de Porks, cara. Não, Porks é foda. Porque American Pie é Porks para a juventude ou Maltini, né, cara? Mesmo porque esse remake de Porks que vão fazer vai ser o remake, na verdade, de American Pie, porque eles não vão pegar pesado que nem pra Porks. É, os filmes estão ficando muito bundão, né, cara? Tem muita coisa, que nem o Vingador do Futuro aí, eu vi uma cena lá da menina que aparece com os três peitinhos lá, parece que nesse filme ela aparece coberta, né? Então tá ficando muito bundão o mundo, né, cara? Então, não... É, aí quando sai um filme tipo Ted, aí vem o senador lá, o deputado, querendo proibir. Ele é muito imbecil, que ele foi levar o filho de 11 anos pra ver um filme de censura 16. Ele viu o ursinho e falou, não, o ursinho é fofinho. É, cara, se eu tivesse 11 anos, meu pai me levasse pra ver filme de ursinho, cara, eu ia ficar puto com ele, na boa. Não, mas você perceba que você não vê reclamações do menino, você só vê... O garoto deve ter achado foda pra caralho. Todo dia tem uma merda. Tem Tudo por uma Esmeralda, que, pô, foi um filme feito pra pegar carona no sucesso do Indiana Jones e agora querem fazer o remake dele. É o nível de desespero que os caras estão, cara. Mas eles podem fazer do Alan Quartby também, né, cara? Pessoa? É, mas apesar que Tudo por uma Esmeralda é um filme legalzinho. É legal. É. Scarface, cara, não. Necessário, não. Tocado. Pelo amor de Deus, não. Aí vamos botar Ryan Reynolds pra fazer isso, cara. Hello to my little friend, dude. Aqui, um que eu acho que tem aquele sentido no se você for olhar o lado de tentar vender pras crianças, né? Curtos circuitos, os caras querem fazer também. Lembra daquele do robô, do Huawei? Esse eu acho que não tem problema, não. Bonequinho do Johnny 5 de novo, eu vou comprar um. Agora, presta atenção, hein? Esse agora vai abalar as estruturas, hein? Guarda-costas. Sim, nossa. Aquele que eu utilizei. Os caras estão querendo fazer um remake disso, cara. Nós vamos colocar a Rihanna agora. Rihanna. Quem vai ficar no lugar do Kevin Bacon? Sim. O Chris Brown. Vai salvar tudo na cara. Só que vai defender ele, vai dar porrada, né? Ó, esse daqui eu acho que morreu junto com quem queria realizar ele, tá? É um remake de Os Guerreiros pelo diretor Tony Scott, falecido Tony Scott. Você tá falando dos Guerreiros Warriors? É, The Warriors. É intocável, não pode, ninguém pode dizer isso. E pra fechar, cara, porra, um que eu acho que vale a pena os caras tentarem, mas não vai dar certo. Que é Westworld, com Russell Crowe fazendo, cara. Não sei se vocês já viram esse filme. Isso é um filme foda demais, sobre um parque de diversões, cheio de robôs. E aí os robôs são programados pra fazer o pessoal ficar feliz, né? E aí tem um setor do parque que é a parte de Velho Oeste, né? Acho que o parque inteiro é de Velho Oeste, não tenho certeza. Então o cara sempre ganha, até que tem um robô que fica puto, e é ninguém menos que o Yul Brynner, cara. Esse filme é foda demais. É um filme muito antigo, é de 73, e eu até entendo os caras quererem fazer uma versão nova disso, só que não vão conseguir alguém que faça um Android tão foda quanto o Yul Brynner fez, cara. Então, eu não acho que tem como isso dar certo. O Fassbender. É, só porque ele fez no Prometheus. Mas não dá, cara. O Brynner é muito... Tu já viu esse filme, Vini? Não vi, velho. É foda. Eu sei qual filme que é. Esse filme é sinistro demais, cara. Não, os caras não vão conseguir, cara. O Exterminador é um cocôzinho, cara, perto do Will Brenner em Westworld, cara. Cara, o título do filme é Westworld, Onde Ninguém Tem Alma. Caralho, esse filme é foda, esse filme é foda. Recomendo, recomendo. Então agora para as considerações finais, quem quiser lembrar algum filme aí que vocês gostariam que tivesse um remake, que vocês acham válido que seja feito um remake, ou não, consideração que vocês quiserem, tá aberto o microfone, um beijo no seu coração, o seu Guilherme Balbi, pode começar. Eu queria muito mesmo ver um remake do Gremlins, cara. Eu gostava muito do filme. O filme ficou meio parado justamente naquilo que a gente estava falando, né? Tipo efeito especial mesmo. E aquelas criaturinhas com o tipo de tecnologia que a gente tem hoje, né? Os Gremlins, cara, eu ia ficar demais, cara. Mas você não acha que com o politicamente correto de hoje não vai prestar um filme daquele, cara? Tinha que aumentar, sei lá, o PG, né? Porque a gente via esse tipo de filme na Sessão da Tarde, né? É, cara, mas não vai. A gente via Comando 2 já na Sessão da Tarde. Próprio Comando 2 já é mais chapa branca, né, do que o primeiro. É, pode ser, podia ficar legal, né, mas não sei se ia prestar, porque os caras estão muito pau no cu hoje em dia. Cara, tem dois filmes que eu gostaria de ver, um por curiosidade, de repente, se fizesse uma comédiazinha legal assim, é o Clube dos Cinco. De 85, seria legal se fizesse alguma coisa parecida, porque, cara, eu sinto falta de filme assim, velho. Quando eu assisti o Super 8 lá, que foi tipo uma homenagem à década de 80, aos filmes da década de 80, eu curti bastante justamente por isso, cara, porque tem aquele enredo, assim, você até percebe que o roteiro, não é que ele é arrastado. Na época, os filmes, eles tinham um tempo que acontecia, não era muito rápido, que nem acontece hoje em dia, né? E o Clube dos Cinco é um filme que eu curti assistir, cara. Passava bastante, né, cara? Sessão da Tarde, essas coisas. Tinha eu acho que é uma boa ideia que você falou. O Clube dos Cinco seria um filme que daria pros caras adaptarem hoje, sem nenhum prejuízo, de não ter nada de tão polêmico assim. E os caras podiam adaptar pros problemas da adolescência de hoje, né? Sim, sim. Que podem ter o mesmo fundo de sempre, né? Porque o ser humano não muda tanto assim. Mas adaptando pra temas mais atuais e tal. Seria legal. É, pode ser que caia naquele lance de Crepúsculo, né? O perigo é isso aí, né? Mas era legal, cara. Na época tinha aquela ruivinha que sempre participava de tudo quanto é filme, né, cara? Molly Greenwald. Isso. Ela fazia a Garota Rosa Shocking também, né, cara? Que eu tenho a impressão que quando o mundo virou assim, 89 pra 90, essa mulher desapareceu. Assim. Fez um seriado há pouco tempo atrás, né? Não sei, eu vi em algum canal, acho que coisa assim, esses dias eu vi um filme dela. E outro filme também que eu acho que seria legal hoje com a tecnologia que a gente tem e tal, de efeitos especiais, é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, mas esse eu não queria, não, cara. Perigo. Esse eu não queria, não, bicho. Não, esse eu concordo. Eu acho que ia ficar muito foda. Porque é um filme assim, não chega a ser um filme bom pra caralho, porque é tosco, né, cara, as animações tudo. Mas é um filme legalzinho, cara, eu curti assistir esse filme. A gente vê que não é um filme muito bom quando ele não passa na Sessão da Tarde, ele passa no SBT, né, cara. Tem que ser visto no SBT de tarde, comendo bico de maizena com manteiga. Com Nescau. Olha, um filme que eu gostaria de ver remake era Princesa Xuxa e os Trapalhões. Ah, tá sério, pô. Não, eu tô falando sério, eu gostaria de ver aqueles... Não, você não tá falando sério, cara. Não fode. Não, cara, eu tô falando sério, eu gostaria de ver uns filmes naquele estilo, daquele tipo de filme que os Trapalhões faziam nos anos 80, que aqui no Brasil não tem mais. Então esse tipo de filme eu gostaria de ver, é. Mas claro... quem você acha que deveria fazer filme, os Trapalhões também ou não? Não, a Xaxa no lugar da Xuxa. A Xaxa. A filha do Didi no lugar dele, né? Nossa. Que merda, pelo amor de Deus. Desgraça. Não, pô, a filha do Didi tá ficando ajeitada, cara. Ô, que... louco. Cara, essa figura, mano. Quanto tempo mesmo você tá sem namorar, Zé? Olha, eu teria uma lista. Assim, posso começar falando de dois filmes que eu acho que iam ficar muito foda se fosse feito hoje e que vocês vão lembrar e vão falar, pô, até mesmo. Um é Admiradora Secreta. Pô, é assim, legal. Um filme pra passar assim, tipo comédia romântica. E um de terror que ninguém fala mais, mas que marcou uma geração: Warlock, o Demônio. Pô, esse eu não vi, cara. Pô, eu já vi esse filme. Tá de sacanagem que você não viu Warlock, cara. Não vi. Parece numa vilazinha e atrás de um cara, um negócio assim. é um bruxo, ele tá pra ser executado. E aí ele vem pro século XX, e aí o caçador de bruxos também vem pro século XX atrás dele, assim. Isso, que é o Julian Seth, faz. Esse filme é foda pra caralho, cara. E eu não vou entrar muito em spoiler, porque o Freud vai ter que assistir esse filme, não tem jeito. Eu acho que dá pra gente fazer uma lista de filmes brasileiros que deviam ser feitos remake, tipo O Homem de Itu, histórias que as nossas babás não contavam. Não, que isso, cara, não dá. Tudo que ele tá falando... meio da... Cala a boca! Vocês estão identificando pela boca! Também, o Babilônia, pode. E o Babilônia tinha que pode ser... fazer um remake de um filme que tinha um coxinha, cara. Isso não existe, porra. Mas imagine colocar uma Thaís Araújo no lugar da Branca das Neves. Aí sim, não, mas aí você pode fazer outras coisas também. Rio Babilônia, aquela putaria de Rio Babilônia, assim, bom e velho cinema brasileiro. Agora tudo é arte, é conceito, é Master Westergaile, é não sei o que, não. Quero putaria no cinema nacional. Cara, eu tenho um que não é assim, não é um remake que eu gostaria de ver, na verdade é a continuação, que é o filme de 94 do O Profissional com o Jean Reno e a Natalie Portman. Ah, legal, hein? Legal. Imagina a Natalie Portman hoje mas... fazendo esse filme. É, exato. Não, mas eu acho que não ia arranjar uma menina pra fazer que nem ela fez esse filme, velho. Não, continuação. Não, cara, uma continuação. Ah, continuação. Ela, adulta, ela sim, aprendeu sim a ser uma assassina com ele, entendeu? Sim, isso é legal. E ela tinha o profissional. E agora vai ser com a mulher, a... Ah, vai profissional. A profissional. A profissional. A profissional é nome de quê? A única coisa que... É que, assim, não teria como ter o Jean Reno nem o Gary Oldman, né? Não, porque eles morrem no filme. E mas... quem tá? Everyone! Pois é. Mas esse filme é muito bom, cara. Eu queria muito ver uma continuação dele. O outro que a gente também não citou e que é bem médio, vai... Que é aquele Anjos da Lei. Fizeram. Não foi um reboot, foi tipo uma continuação, assim. São outros personagens, entendeu? Mas com a mesma pegada, assim. Também não é porque era um seriado. É, cara, é. A mesma coisa que aconteceu já. Não é um reboot. Que, não era um filme, cara. Isso era um. Não, era um seriado. Um seriado. Seriado de merda. Eu não sei, eu tava pensando aqui em Taxi Driver, cara, mas eu acho que é um. Ah, não! Deve ser mexido. Eu não. Com o Ryan, eu estava pensando por isso. É, não. Sempre. Já pensou? Ser... Só de pensar isso, você já tá errado. Podia ser que o Ryan era nudes. Aí ele se olhava e falava: Are you talking to me, dude? Quem merece, cara? Tem que pariu. Então, já que o Modesto estava falando de remake, a gente já citou esse, na verdade. Eu queria um remake do Inspetor Faustão e o Malandro. Mas daí ia ser o Inspetor Mocotó e Fred Mercury prateado. Que grande elenco. Com participação do Marcelo Diné, Danilo Gentili. Sim, exatamente. Participação de Nessim Orfalho numa cena filmada em Baleia, né? Cantando a música do Quase tem que é aquele com os penetras que eles fazem, né? Marcelo Diné, o Fred Mercury prateado e o Stepan Nessocinho. Esse é um dos maiores cafajestes de cinema brasileiro. Tem que ter o Mocotó fazendo papel de Faustão, cara. Mas o que eu queria ver mesmo, que me veio na cabeça agora, eu lembro daquele Garoto do Futuro, do Michael J. Fox? Sei. Cara, mas você não sabe, fizeram... Não, fizeram um seriado de merda. Eu queria de Smallville. Eu queria. Cara, tem uma propaganda da Tigre com o Garoto do Futuro, não sei se vocês viram. Ah, acho que eu vi sim, cara. Eu lembro dessa porra. Que o cara tá vestido igual ele, de lobisomem, vendendo pro Tigre, cara. É. Pô, mas o cara é lobisomem. É o nosso melhor vendedor, você tá com inveja. É, eu lembro. Ah, nossa, da Tigre. Pô, bem legal esse comercial, velho. Então, eu queria estilo aquele filme mesmo, uma comédia usando lobisomem, sim, cara. Sim. Aí ia ficar legal. O filme eles fizeram um Smallville de lobisomem, cara. O seriado. Vai tomando cu. Um remake que eu queria muito ver, vocês vão me xingar de tudo, vão me zoar, mas é Mestre do Universo, cara. Se o cara fizer direito, Mestre do Universo, eu devia dirigir essa porra, esse filme. Cara, ia botar o Van Damme no papel de remake. Não, ele ia ser o novo Star Wars. Ele tem um potencial. The Rock. O The Rock. Não, The Rock ia ser o He-Man e o Van Damme ia ser o esqueleto. O Van Damme de esqueleto, pô, depois desse vilão maravilhoso que ele fez, a Mônica Mercenários. Matos ia vilã. Ser a Xirra. É. Não, cara, mas olha só, Mestre do Universo, se os caras forem fazer, não vai ser a mesma história do Mestre do Universo, que na verdade tem muito pouco do personagem original ali também, né, cara? Fizeram um pouco de uma salada do caralho, né? Ele vai ficar tipo John Carter de Marte, assim, vai ser uma coisa meio tentando voltar pra ficção científica. É. E aí eu acho que dá pra fazer um... Tô falando sério, cara. Fracasso, né? Porque John Carter foi um fracasso também, né? Dá uma franquia boa, cara. Convenhamos que o super-herói chamado He-Man é bem idiota o nome. O nome é idiota. O Van Damme já fez um vilão chamado vilã no mercenário. Van Damme também é idiota. Mas vamos lá, pros meus agora, cara. Vou citar dois, um que não é na verdade um remake, né? Mas, assim, segue essa mesma ideia do Mestre do Universo aí. Flash Gordon, cara. Flash Gordon já passou da hora deles fazerem um filme decente com Flash Gordon, né? Tem aquele filme tosco lá, tosco pra caralho, que tem a trilha do Queen, que é a maneira a trilha. Eu, pelo menos, gosto muito. Tá na hora dos caras fazerem um filme, né? Eu acho que tem um apelo muito maior do que o John Carter, por exemplo, né? E o outro, cara, que é um filme que não é nem tão antigo, que já teve uma boa utilização de efeitos especiais. Eu acho que se eles fizerem, vai ser uma merda, mas que merecia a tentativa, pelo menos, pra tentar apagar o anterior. Que é a Liga Extraordinária. Os caras vão tentar fazer um filme decente da Liga Extraordinária. Tentar, pelo menos, né? É, mas dá tanto problema com o Barbudão lá, cara, que eu acho que eles não vão nem tentar, viu, velho? É, cara, qual o problema que o Barbudão faz, cara? O Barbudão não se envolve, o Barbudão não pede dinheiro, o Barbudão só fala mal, cara. Só fala mal. Só fica lá na caverna dele reclamando. Ele só fala assim, não vi nem verei. É só isso que ele faz. É que as coisas que ele coloca nos quadrinhos, cara, é difícil você passar pra tela. Vídeo ótimo, né? Ninguém me tira da cabeça que o Alan Moore ficou fazendo boneco de voodoo do Zack Snyder enquanto filmava o ótimo. Cara, eu não acho não, cara. Eu não acho não. Eu tenho certeza. Porque o Alan Moore, ele deve pensar assim, ó, quer saber? Enfim, essa merda no cu. É, exatamente. O Alan Moore é meio mamilos, né? Ele, o que que tu acha? E aí, o que que tu acha? Pô, tu não vai ver aí? Pô, ele dá sempre a minha resposta, né? Acho que eu acho? Eu acho uma merda e eu não vou ver. É só isso que ele fala. Fiz pra quadrinhos. Um dia, quem sabe, faremos um remake desse podcast. O melhor não, né? Que o original já tá uma merda. Pro remake a gente chama pra participação do Ryan Reynolds. Fica pior. Mas espero que vocês tenham curtido essa bagunça. Total caos aqui na sede do Areva. Até o próximo podcast. Areva! Estamos aqui para mais uma leitura de comentários. Isso é uma leitura séria, não quero piadinhas, porque vamos ler os comentários sobre o podcast de política. Estamos às vésperas da eleição, não é isso? Estamos aqui, eu, Freud, senhor Luiz Carlos Modeste, senhor Marcelo Soares e vão-se embora. É, Marcelo, comentários. Eu selecionei alguns três comentários aqui. Um do Alisson Arcanjo, que ele colocou que depois do governo do PT, passei a acreditar que o Brasil é um país ambidestro. Direita e esquerda faz tudo igualzinho, não muda porra nenhuma. É verdade. Aí também tem um comentário do Cural King. Eu acho esse nome engraçado, não sei porquê. Cural King. Olha a pamonha, olha o... Que ele botou que agora estou na dúvida se devo baixar ou não. Além de não gostar muito de política, eu não sou do Brasil. Mas enfim, vamos para a leitura dos comentários. Então, ele ficou na dúvida se devia baixar ou não, mas acabou baixando. Não gostava de política, mas também não é do Brasil. E tá fazendo o que aqui, rapaz? Ele é da Curaulândia, rapaz. Ele é da Curaulândia. O que, que ele tá fazendo aqui? Que falta de respeito com o nosso ouvinte, rapaz. Você tá ficando muito arrogante, Marcelo. Tá ficando muito arrogante. Não tem respeito mais. Porra, só porque ele fez um chupa omelete, um chupa todo mundo. Mudo, agora tá arrogante. Por que essa porra agora? Chupa Jovem Nerd. Ai, ai. Mais uma, tem, pra três? Tem um, o último comentário aqui que eu peguei foi do Max Ricardo, que ele colocou. Ouvirei. Legal, bom saber. Sucinto, né? É, um cara direto, né? É um cara que excita certas pessoas. É, tem aí, é verdade, eu tinha esquecido isso. É verdade. E aí, Modesto, você ficou excitado com essa... Ai, tô molhadinho. Eu queria não ter perguntado. Mas vai, com seus comentários. Senhor Álvaro Ferreira citou uma das coisas mais surreais que aconteceram no podcast Whatever. Não foi nem um delay, foi quase um atraso de um dia, assim, do Freud falando. Um, até o Rafael soltar o dois, deu tempo de pousar uma pomba aqui na janela e escrito dois. É, a melhor humor às vezes. Exatamente. A melhor piada do cast. Que construção de tensão. Que preparação de clima. Chupa Hitchcock. Hoje todo Hitchcock mundo mesmo. Tá chupando hoje. Já que hoje todo mundo tá chupando, chupa Hitchcock. Aqui, Gil Silva Ferreira. Voto de protesto? Não existe. O que tem hoje é voto burro. Eu conheço várias pessoas que votaram no Tiririca e depois falou que era pra protestar. E usou como desculpa a frase do Pop Tiririca. Pior que tá, não fica. Quem tava ouvindo o nosso podcast sabe que já no começo foi colocado pior que tá, fica e como fica. E pra mais um aqui, só pra dar uma arrematada, Renan aspira. E isso que ele colocou, uma coisa que tá acontecendo acho no Brasil inteiro, porque aqui em Curitiba virou febre isso. Essa pica agora do aspira, mas vamos lá. Por causa do ficha limpa, tem alguns candidatos que resolveram sair da vida política pra deixar os seus filhos começarem sua carreira na área. E isso é uma coisa importante do pessoal se ligar também. Não adianta votar no filho que vai mandar o pai. Testa de ferro pra caramba que tá tendo por aí agora, nessa eleição. Então, tem que ficar esperto. A nossa intenção foi conscientizar. Espero que o pessoal tenha se ligado nisso também. E queria parabenizar o pessoal que entrou na discussão também, colocou. Tudo bem que depois virou um conselheiro e já foi usado para saber onde fica Ouro Preto, conselho amoroso e tal. Mas o pessoal que entrou na discussão veio com ideias inteligentes. Então, valeu, galera. É para isso que tem esse espaço de comentários mesmo. Então, vamos fazer um arremate aqui rápido. O Luciano Souza falou que para ele o único voto de protesto viável e consciente é o voto nulo ou não comparecimento às urnas. Escanulo o voto dele há muitos anos, recentemente tenho preferido pagar a justificativa. E ele indicou aqui um bom texto ficcional que aborda o não voto como protesto, ensaio sobre a lucidez do Saramago. Isso aí, tá registrado a dica do Luciano Souza. Temos aqui o Servini fez um comentário muito grande aqui falando sobre os candidatos lá de merda que tem lá na terra dele do Rafael. O que interessante como ele terminou aqui. Se o Rafael fosse candidato a vereador com o slogan "O negócio é com Mercúrio e buceta", eu votaria nele e não seria o único. O que vocês acham disso, hein? O Rafael pra vereador, cara, será que dá pra fazer isso? Cara, imagine o plenário, a discussão no plenário, quanto tempo que ia durar, né? A discussão no plenário é assim. Porque não... Agora o Erson UFC fez um comentário muito pertinente. Ele elogiou o podcast, né? Falou um pouco sobre o tema aqui, mas falou que a leitura dos comentários foi a melhor parte do cast. Com direito ao Oreviano assumindo que fica excitado com o leitor. Mas olha, filho da puta. E aí ele falou assim, ó, o pessoal ficou zoando o Modeste, então fui no Face dele para conferir, e é verdade, tem foto do The Rock só de sunguinha nos álbuns dele. Oh. Pelo menos para dar uma disfarçada, também tem umas gostosas lá em poses sensuais. Aí ele já falou que você bota as gostosas só para dar uma disfarçada, viu, Modeste? Isso é preconceito, isso é bullying. O Rogério Alvim fez um e-mail realmente, um comentário realmente interessante, porque ele tá pedindo dicas de pegação com o grande pegador Zenon. Olha só. Ele tá pedindo dicas de pegação de uma garota que ele tá apaixonado na escola. Ele tem 14 anos. Rogério, eu vou te falar, cara, eu não sei se você tá pedindo dica. É só mais indicado. Tá? O próprio Stuart respondeu teus comentários lá e deu algumas dicas legais aqui. Agora, uma coisa que eu te falo. A primeira coisa que você tem que proceder é saber que proceder não é com dois S, é com C, tá? Pelo amor de Deus, Rogério, não faça isso. Se você escrever proceder num cartão pra menina, já era, né? Pelo amor de Deus. Mas boa sorte ao Rogério aí na sua coisada. E o Z, não sei se é a pessoa muito indicada não, mas o Stuart, nosso leitor, já deu as dicas aí. Ah, e o próprio Stuart? Puta que pariu, Stuart, você tá de sacanagem, né, cara? O Stuart tá pedindo dicas de viagem. A gente agora virou programa de curtindo a viagem, aquele programa tipo o Celso Portioli, essa porra aí, né, cara? Porra, Stuart, sei lá, cara. Ô, Modeste, ele tá perguntando se você já foi pra Belo Horizonte, Modeste. Só trabalho uma vez e muito rápido. O Moura, que é um viajandão, mas o Moura também não tinha nenhuma dica pra te passar. E o Balbi tá meio ausente, tá voltando a participar. Então, infelizmente, Stuart, não temos nenhuma dica pra te dar de pronto assim, mas, cara, Porra, pega o guia aí, cara, corre atrás, né, bicho? Ah, puta merda, né? E tinha que agora, né? Vamos começar a cobrar consultoria dessa porra e tal. Consultoria sentimental, consultoria de turismo. Vamos abrir uma empresa, o Areva Consulting Services. Consultoria de português também, de gramática. Português, pô, tá foda, hein? Tá foda. E é isso, né? Temos alguma outra coisa aí no Twitter, senhor Marcelo? Tem comentário sobre esse podcast do Thiago Fonseca, que ele colocou que ficou muito foda o podcast sobre eleições, que a gente conseguiu informar e divertir. Deu parabéns e indicou que se for fazer um outro podcast sobre política novamente, no futuro, podia falar sobre o governo Collor, né? Botando a ascensão e queda desse governo, né? Contar um pouco da história do governo Collor. Ah, é um tema que, assim, o Modesto é fanático por esse tema, né, Modesto? Nossa senhora! O Modesto é um grandíssimo entusiasta do governo Collor, não é isso, Modesto? Filho da... Bom... E ainda tem paulista que vota nesse filho da mãe, cara. Eu queria entender o que leva um cara a eleger esse sujeito de novo senador. Ué, tem um comentário que passou despercebido na outra leitura sobre o podcast Nos Tempos da Escola, que é do Emanuel Humano. Ele contou toda uma historinha aqui que eu achei, no mínimo, pitoresca pra ser contada. Ele disse que na escola ele tinha um apelido de Monra. E aí depois ele explicou que, dizendo que inventaram que ele tinha filho, tinha mulher, que no terceiro ano de ensino médio... no terceiro ano do ensino médio, né? E diziam que ele era velho, porque ele tinha muita sabedoria, né? Também tá se achando, né? Não tem muita sabedoria. E aí colocou que pegou o apelido pegou e ele passou a ser chamado de Munhá, né? Ele passou a ser conhecido como um cara antigo e velho na local. Aí eu até eu coloquei pra ele dizendo que quando ele falou que tinha passado Munhá, eu pensei que ele tava se referindo a essa imagem que eu vou passar agora pra vocês verem. Ah, não, pelo amor de Deus, não. Tá de sacanagem, cara. Não, o que é isso? Não, me recuso a comentar essa imagem. Vamos botar o link da imagem aí, mas não vamos colocar a imagem do post. Vocês cliquem por sua livre e espontânea vontade e nós não nos responsabilizamos. Jesus! Nós não nos responsabilizamos por isso. Ele até respondeu dizendo que fez que você não pode falar essas coisas, Robins, você ainda é um menino. Isso aí. Mais algum? Não, fechou a conta. Cara, tem um aqui que comentou num outro post, né? Porque nessa semana de eleições, o Marcelo, que está aqui falando, eu estou falando dele em terceira pessoa, não sei porquê, mas você fez um post sobre as eleições com os candidatos, né, fictícios que o pessoal está criando. E aí o Aoshi Senpai, coitado, um luto pelo pai dele, o Aoshi Senpai, ele fez um comentário sobre o podcast que eu não entendi muito bem. Ele falou assim: tudo bem, podcast falando sério nunca é legal, just saying. Vocês parecem ser caras inteligentes, esclarecidos, e o podcast foi bem informativo e reflexivo. Duas coisas que eu jamais esperaria encontrar no episódio. Ou seja, eu não entendi se ele elogiou o podcast ou se ele falou mal do podcast. Que ele falou que podcast falando sério nunca é legal. Tipo, just say, tipo assim, só um toque pra vocês, tá? E aí depois ele elogiou que foi informativo, que foi reflexivo, ou seja, foi chato pra caralho, é isso? Cara, fala diretamente, ó, eu achei chato pra caralho, tá bom, a gente entende, a gente aceita críticas, só que aí eu só não sei se você tá elogiando ou se você tá falando mal, entendeu? Só isso, just say, entendeu? Eu não sei se você elogiou ou falou mal. Ele disse que falar sério não é legal, mas ao mesmo tempo é inteligente, é esclarecido, é informativo e reflexivo. E isso não é legal? Eu não entendi. Eu tô supondo que ele achou chato pra caralho. É isso, entendeu? Já sei. Não sei bem. Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Filmes pornô italianos são bons, eu recomendo. Olha só, nosso grande consultor. Em breve teremos um podcast sobre pornografia e... Como é que é? Mercado pornográfico, não é isso? Isso. E pra quem, se alguém tiver o contato da Mônica Matos, por favor, passe pra gente. Eu tô tentando de toda forma contato com ela pra ela participar do podcast com a gente. Olha, ele tá tentando de toda forma contato com ela, pra que será, né? Pra gravar esse podcast com a gente sobre o mercado pornô brasileiro. Então, se alguém tiver contato com a Mônica Matos, avise pra ela. Estamos procurando por ela, queremos muito que ela participe com a gente. Tá certo, ela vai, eu tenho certeza que ela vai. Bom, isso daí, eleições estão aí, galera. Votem com consciência. Vote King Size para senhor das terras do Rio de Janeiro, certo? É o único candidato que o Freud recomenda. E até o próximo podcast. Valeu! Remake! Isso podia ser a vírgula aí, faz de novo. Remake! Então vai, vai. Bora. Qual filme que você acha que deveria receber um remake? Brasileirinhas, todos. Todos. aquele da Mônica Matos com cavalo, podia botar mais um cavalo. pra ficar um gangbang zoofilia. Gangbang style. Dois cavalos e um dog style, alemão. Cara. Se o Romanik começasse a escrever os roteiros pra brasileiros. E o Modeste, né? Mercado pornográfico. Opa! Aí é bom, hein? Tem um monte de punheteiro aí hoje. Como é que é mercado pornográfico? Você entra e a Mônica Matos tá no caixa. Tem degustação. O Kid Bengala é o açougueiro. Eu fico falando isso, mas eu tava vendo com o meu diretor justamente disso mesmo, gente. Ele ia atrás de montar uma produtora de pornô aqui em Curitiba. Dá dinheiro, cara. Dá dinheiro, hein? Dá dinheiro, hein? Pagando 500 de cachê pra atriz, você monta, faz 3 filmes. O Marcos Piangeles aqui, um humorista aqui de Santa Catarina, que ele fala: cara, chegam pra mim no elevador, tempo louco, né? Eu acho um saco isso. Um dia, esses papinhos besta de elevador. Um dia eu quero que alguém chegue: nossa, será que chove hoje? Vou virar pra pessoa e vou dizer: pô, a minha tia tá com câncer.